no capítulo 4 de 1 Timóteo, lá os irmãos de Contagem, nosso abraço, nosso amor para a congregação que está nos assistindo, nos ouvindo. Nós vamos dar continuidade à palavra do Senhor. 1 Timóteo 4:6, que diz assim: expondo essas coisas, irmão, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é a da que há de ser. Fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto em a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Aleluia. Paulo era zeloso com seus filhos espirituais. A todos eles enviava conselhos preciosos e ministrava a palavra de Deus de acordo com os princípios de vida, dos ensinos de Cristo Jesus, e o mesmo nós temos feito com os irmãos, transmitido esses princípios. E aqui Paulo começa dizendo que o que ele espera, que Timóteo se torne um bom ministro de Cristo. Isso é o desejo que a gente tem com os discípulos, com os filhos, que eles vão crescendo e se tornem bons ministros de Cristo. Hoje nós vemos em uma estrutura em que se quer muitos convertidos, muitas pessoas que assistam aos cultos, que venham às reuniões, lotar salões. Irmãos, nós não queremos isso. Nós queremos bons ministros de Cristo. Amém? Amém? Glória a Deus. Você tem que querer ser um bom ministro de Cristo. Uma pessoa que vive na excelência do ministério, do serviço que Deus tem nos proposto como igreja para realizarmos nesta cidade. E foi isso que foi ministrado aqui pelo meu querido Sóstenes. O que Deus tem trazido, qual é o bater do coração do seu pastor, é que esta igreja prospere em crescer nos ministérios que Deus tem nos dado para trilharmos como igreja. Que você esteja se capacitando e crescendo para realizar a obra do Senhor. Deus não quer que nós, como pastores, sejamos pastores, né? Que estejamos puxando uma congregação de pessoas débeis, deficientes, sempre fracas, sempre precisando de um toque, sempre precisando de uma bênção. Não, meu amado, Deus quer te fortalecer e trazer estrutura à sua vida para que você marche, para que, como nos foi mostrado aqui pelo Ministério de Dança, você tenha o escudo da fé, você tenha a armadura de Deus na sua vida para marchar, para trilhar, para ir adiante, para ir forte, para ir firme no reino de Deus. Porque a seara é muito grande, meus amados. A seara nesta cidade é grande. A seara no mundo é grande. Eu compartilhava com os irmãos ontem, no encontro da Turquia, veio um cidadão. Jamais eu esperava uma pessoa como o Stephen. Ele veio sabendo do nosso encontro na Turquia. O ano passado ele pegou um avião da capital da Macedônia e foi para o encontro. Sentou numa mesa comigo e disse: Azaf, passa a Macedônia e ajuda-nos. Isso eu vou fazer agora em novembro. Vou para a Macedônia ajudar os irmãos, aquele pequenino rebanho lá no interior da Macedônia, lá naquela cidade, lá naquele lugar que eu não sei nem o nome da capital da Macedônia, mas vou lá para reunir a igreja e ver o que nós podemos fazer para auxiliar o povo de Deus que está lá naquela região. E pedidos como esse a gente recebe, meus amados, constantemente. Nós precisamos de bons ministros de Cristo. de pessoas disponíveis, aleluia, engajadas no reino de Deus. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. Você tem que ser um cara assim, Timóteo, um bom ministro de Cristo. E aqui ele começa dizendo como que se torna um bom ministro de Cristo. Primeiro ponto, se você está anotando, é através da nutrição. Nutrido, nutrido, bem nutrido. Um bom ministro de Cristo é um cara que se alimenta bem, é uma mulher que se alimenta bem, são moços, moças que se alimentam bem, e o alimento que fala aqui não é só da boa comida, porque sempre que eu venho em Belo Horizonte tem um bacalhau, ou é feito lá na Avó Conceição, ou é feito lá na Dani, mas sempre é um bacalhau. Descobriram que eu gosto de bacalhau e eu saio daqui bem nutrido, mas não é disso que Paulo está falando. Olha aqui o que nutre o crente: palavras de fé. Tem um amém aí? Amém. Pentecostal? Das palavras da fé. O que te nutre, meu amado, para tu te tornar um bom ministro de Cristo? É palavras de fé. É palavras como tem sido proclamado aqui. É palavra que nos leva. É acreditar naquilo que Deus está movendo a igreja, que Deus está movendo a nossa vida, Deus está movendo a nossa nação. Palavras de fé. Eu creio no mover de Deus no nosso Brasil, que as portas do inferno não estão prevalecendo contra a igreja, não prevalecerão contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus filhos, contra a tua esposa, contra os teus vizinhos. Você vai ser uma bênção, um instrumento de Deus para levar a vida de Deus. E você tem que te alimentar das palavras de fé que Deus tem proferido para você, proferido para a tua casa, para a tua família, para a igreja. Isso tem que nos alimentar. Nós não podemos viver sem estas palavras de fé, sempre duvidando, sempre cocheando as coisas de Deus. Te aproprie das palavras de fé que Deus tem te dado. Tem dado para a tua casa. Tu e a tua casa servirá ao Senhor. Diz o Senhor: nenhuma arma forjada contra você, Cristina, prosperará em nome de Jesus. Contra a igreja em Porto Seguro não prosperará. Te alimenta disso, irmão. Come essa palavra. Come esta palavra, as palavras de fé que direcionam nossa vida. Às vezes a gente se entrega à incredulidade. Não se entregue à incredulidade. Não se entregue, não se entregue à incredulidade. Deus tem mais para a sua vida, Deus tem mais para esta igreja. Nós não nos entregamos em nome do Senhor Jesus contra esses demônios que tentam impedir e enfraquecer a vida da igreja nesta região, da cidade. Não, nós não somos daqueles que desistem, nós somos perseverantes em nome do Senhor Jesus. Nós vamos continuar, essas portas vão continuar abertas em nome de Jesus, não vão se fechar. Não vão se fechar. Palavras de fé te alimenta disso. Tem muito crente que se alimenta de dúvida. Por isso não cresce, não se fortalece. Se alimenta, né, não é bem assim. Palavra de Deus não é assim. Não, irmão, coma a palavra de Deus do jeito que ela é, do jeito que foi revelada para nós. Aqui estão os princípios de Deus para tudo na nossa vida. E isso é o que gera fé. Porque vem também com outro prato, com a boa doutrina. Boa doutrina é como nós pegamos a palavra de Deus e a direcionamos para gerir a nossa vida. A doutrina é aquilo que direciona, é a palavra de Deus quando ela é um direcionador da nossa vida. A doutrina, nós somos doutrinados, isso é, ensinados, é um ensino claro, é como ela guia, não apenas a palavra que entra no nosso coração, mas a palavra ela gera uma ação, e isto é a doutrina que nos leva a agir corretamente, de acordo com todas as coisas que Deus tem nos dado, para trilhar em todas as áreas da nossa vida. E a sã doutrina também é uma boa alimentação. A doutrina de Deus, você tem que conhecer a doutrina. Eu lembro quando eu era pequeno, na igreja de congregação cristã do Brasil, qual nós frequentávamos, tinha uma coisa muito preciosa, tinha o culto de doutrina, onde a doutrina da igreja, aquilo que a igreja cria, e eu creio que a escola de discípulos acaba sendo também um culto de doutrina, em que nós aprendemos o que a palavra de Deus quer dizer para a nossa vida no século 21. É a doutrina de Deus que nos direciona a isso, deve alimentar um bom ministro de Cristo. Nós temos que conhecer o que Deus fala. O que Deus fala sobre família, sobre casamento, sobre criação de filhos. O que Deus fala sobre negócios. O que Deus fala sobre o nosso caminhar, sobre dívidas, sobre tudo. Absolutamente como nós nos portamos na rua, no trânsito, em casa, dentro do quarto, na vida prática da nossa casa, em todas as coisas. Isso é a doutrina. A doutrina é como nós caminhamos. Isso deve ser também nossa alimentação. Bem nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. O segundo ponto de um bom ministro de Cristo: rejeita fábulas. Aqui naquela época vinham por velhinhas caducas, coitadinha dessas velhinhas, né? Mas graças a Deus a gente não tem velhinhas caducas falando fábulas. Às vezes se encontra. Não. Mas tem muita coisa caduca gerando fábulas nos nossos dias. Não são velhinhas, às vezes tem jovem caduco, tem gente de tudo quanto é idade gerando fábulas na vida da igreja. Fábulas, o que são fábulas? É tudo aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, é tudo aquilo que não está de acordo com a sã doutrina, é tudo que não tem base sólida na palavra e que tem base sim no engano, nas crendices populares, nisso, naquilo. Né, que vai entrando dentro da igreja, e que não são a base apostólica de Cristo Jesus na vida da igreja. Fábulas nascem sempre de algo a qual a Bíblia não agrega valor, a qual o ensino apostólico não agrega valor, ao qual a palavra de Cristo não fala claramente e nos ensina. Um dia eu entrei em um lugar, e tinham várias pessoas arremendando bichos, e chamando isso de um mover de Deus, arremedando, um arremedava um cachorro, outro arremedava um gatinho, né? Outros rastejavam pelo chão, no mover de Deus, dizendo em unção disso, daquilo, e irmãos, isso não é de Deus, não tem base sólida na palavra de Deus. Não, você não vê Jesus agindo dessa maneira, não vê os apóstolos agindo dessa maneira, não vê, tem coisas que em nome de um mover ou de um ato profético vai entrando na igreja, que são fábulas, são coisas baseadas no engano e lá no final trazem destruição. E eu posso pontuar pelo menos dois lugares conhecidos no mundo que começaram com essas besteiras, com fábulas na vida da igreja, e hoje são lugares arruinados, são ruínas espirituais. Uma no Canadá e outra nos Estados Unidos. São ruínas espirituais, porque entrou a fábula, entrou o engano, coisas que não têm solidez na palavra de Deus e não têm fundamento na verdade. Por isso nós temos que ter cuidado para que o engano não entre na vida da igreja. Terceiro, amado, exercita-te bem. Assim como a alimentação é preciosa, mas a gente só não pode alimentar. Eu uma vez fui no interior dos Estados Unidos, numa fazenda, onde eles criavam bichos, tanto vaca como porco. E eles tinham um tipo desses bichos que eles mantinham confinados. No confinamento, aquele bicho só comia. E aquele bicho só comia, ia engordando, engordando, engordando. Aqueles bezerrinhos, coisa mais lindinha, uma carinha mais gorda assim, ó. É alimentação sem exercício. É alimentação sem a corridinha na neve. Os outros bezerrinhos, né, que são sadios, eles comem de manhã e largam eles saem correndo na neve. Era bonito de ver os porquinhos tudo soltinho lá, né, aquela porcaria, mas vivinhos, mas aqueles porcos confinados só se alimentavam. E tem gente que fica na igreja assim, só se alimentando da doutrina, mas não se exercitam nas coisas de Deus. Você tem que aprender a se exercitar. Para ser um bom ministro de Cristo, você tem que se exercitar. E aqui o exercício que Paulo sugere ao seu discípulo é: exercita-te na piedade. Exercita-te pessoalmente na piedade. Depois ele diz que o exercício físico para pouco é proveitoso, mas É até bonzinho o exercício físico, viu, irmãos? Eu não vou para pouco, não. Não vou tirar o emprego da irmã lá. Pelo contrário, amanhã de manhã nós vamos correr, pastor Sozzi e eu. Vamos correr juntos, nos exercitando. Olha o Edésio, quantos quilos ele pesou. Tem muito exercício aí, hein, baiano? Glória ao Senhor Jesus. O exercício físico ajuda em muita coisa. Aqui para pouco é proveitoso para as coisas espirituais. Mas tem exercícios espirituais, irmãos, que nos levam até a fazer sacrifícios físicos. O exercício espiritual que Paulo pontua aqui, ele é na piedade, no amor, na bondade, misericórdia, socorro, suprimento, chorar com os que choram, ofertar, isto é, exercita-te na piedade. A piedade, como eu falei hoje de manhã e repito agora à noite, a piedade é o exercício prático do amor. A piedade não é ter pena. Muita gente pensa que piedade é você sentir pena, se compadecer. Não, piedade é você exercer o amor, é você se exercitar agindo com amor, com bondade, com misericórdia, socorrendo, suprindo, chorando com os que choram, ofertando, e isso tem que ser fruto de uma repetição metódica do dom espiritual que é o amor. Isso nós devemos fazer todo dia. Você já demonstrou amor hoje? Hein? Demonstrar amor, uma atitude de amor para com seus irmãos, transmissão de amor. Ser piedoso é você transmitir esse amor, é um exercício diário, porque o amor, meus amados, é a essência de Deus, é aquilo que tem que estar fortalecido na vida da igreja. O melhor que nós temos que ser nesse projeto não é na adoração, não é na música, não é na dança, é no amor. Nós temos que ser fortes no amor, expressar verdadeira, genuína do amor de Deus. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Quarto ponto, meus amados, versículo 9 diz: fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Crer na fidelidade da palavra de Deus. Um bom ministro de Cristo Jesus crê na fidelidade da palavra de Deus, que a palavra do Senhor é fiel. A palavra de Deus é a fonte inesgotável que demonstra a fidelidade de Deus para a nossa vida. Não dê lugar à dúvida, à incredulidade. Não dê lugar à incredulidade na tua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Tenha a palavra de Deus como fonte de inspiração e direção para você. Existe um movimento muito amplo no mundo hoje, pondo em dúvida a palavra de Deus, principalmente pondo em dúvida o Evangelho. Pondo em dúvida se Jesus realmente viveu. Coisas sutis. Eu entrei num museu, no museu que nós acreditamos que é um museu fiel, que é o Museu de Israel, e cheguei lá, encontrei num canto, Câmara Mortuária de Jesus. E dizia Jesus, seu filho Judas e Maria Madalena. Estava ali aquilo escrito num cantinho, sem nada, mas sabe o que é isso? É o mundo tentando descredibilizar a palavra de Deus, aquilo que nós cremos. E depois eu fui ler sobre aquilo, existe todo um estudo arqueológico que foi jogado no mundo afora, graças a Deus, que ninguém é bobo, que ninguém é trouxa para acreditar nessas coisas, que tem tentado descredibilizar a nossa fé e a palavra de Deus, e em nome do Senhor Jesus, nós cremos que a palavra do Senhor é fiel. E é a fonte da nossa fé. Nós cremos no Evangelho como ele é, em toda a história de Cristo Jesus, desde a sua concepção da Virgem Maria, por tudo que ele passou, seus milagres, e passa pela vida dos discípulos, dos apóstolos, chegando até o Apocalipse. Nós cremos na fidelidade da palavra de Deus e não abrimos mão disso. Não abra mão disso, meu amado. Não abra mão. Rejeite essas coisas, rejeite tudo aquilo que descredibiliza a tua fé, aquilo que está no teu coração, plantado por Deus, plantado por oração, pelo jejum, pela intercessão de sua mãe, do seu pai, dos seus amigos, pela proclamação da palavra na cidade, aquilo que você recebeu de Deus, que nós recebemos como nação brasileira, em nome do Senhor Jesus, da palavra de Deus. Nós cremos nisso integralmente. Isso é fundamento da nossa fé. Creia na palavra de Deus, creia, não dê lugar à dúvida, nem à incredulidade. Aleluia. Tenha a palavra do Senhor como fonte de inspiração e direção para a sua vida. Aleluia, Senhor Jesus. Glória a Deus. Quinto. Glória ao Senhor Jesus. Versículo 10, Paulo diz assim: ora, para esse fim nós labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Isso aqui fala sobre uma atitude de um bom ministro de Cristo. O bom ministro de Cristo é um lutador, é um labutador, é um esforçado. Não pode ser uma pessoa que se retém para Deus, né? Que se guarda, não vou muito, não, hoje está chovendo. Não, nós somos aqueles que labutamos e nos esforçamos. Você vê na vida de Paulo, era um homem que andava 40 quilômetros por dia para alcançar uma outra cidade, se esforçava, meus amados. Nós temos entrado num comodismo espiritual perigoso do qual Deus quer nos tirar. Do qual Deus quer nos tirar. Não, Deus não nos chamou, Atilamo, para sermos acomodados numa vida espiritual próspera, nos encher das bênçãos, do dinheiro e disso e daquilo, e viver uma aposentadoria, né, como ministro de Deus. Não, irmãos, Deus nos chamou para lutar e labutar até o fim. Eu cheguei ontem do Oriente Médio, no mesmo dia vim para cá e volto para casa, e continua a luta, e vamos, mês de novembro vai ser Chile, vou lá para Punta Arenas, lá no fim do mundo, literalmente. Na semana seguinte já estarei na Espanha, Noruega, Suécia, terminando uma semana na Macedônia, labutando pela causa do Senhor. E você tem que ser assim. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Paulo era assim, não media esforço para fazer a obra de Deus em nenhum lugar, em nenhuma circunstância. Às vezes a gente diz, vão ali para Contagem amanhã de manhã. Você prefere fazer qualquer outra coisa, ver o Globo Esporte, ou seja lá o que for, do que pegar um carro, andar 25 minutos até Contagem para assistir um culto, para apoiar os teus irmãos, para fazer uma visita. Irmãos, Deus não quer isso. Deus quer gente que labuta e se esforça. Primeiramente, isso fala de consciência de luta e de batalha, que é a consciência que Deus tem trazido para essa igreja nesta região, de luta e de batalha, que a gente vence com jejum, oração e muito trabalho, igreja. E muito trabalho. A graça é maravilhosa. Eu amo a graça de Deus. Mas a graça de Deus, em lugar nenhum da palavra, nos isenta de labutar e trabalhar. Pelo contrário, uma pessoa cheia da graça é mão firme no trabalho do Senhor. Alguém que recebeu esta graça, Geraldo, é alguém que está ali na frente de batalha, em nome do Senhor Jesus, e não se cansa. Nós labutamos e nos esforçamos, consciência dessa luta e de batalha, consciência de vigilância, meus irmãos. Labutar e esforço é consciência de vigilância, de que você está sempre atento àquilo que Deus quer. E quem labuta e se esforça também tem consciência de vitória. Amém, irmãos? Tem consciência de vitória. Os batalhadores, os lutadores. Vai lá conversar com o irmão Márcio Valadão. Pastor Jorge Linhares. Homens que há anos labutam pela obra de Deus. Nesta cidade, a quem nós conhecemos, a quem respeito tremendamente. Você vai ver essas marcas na vida deles, labutando, se esforçando pelo reino de Deus, pela obra de Deus, constantemente, sem medir esforço. E são homens que têm essa consciência de vitória. Vão ver quantas vitórias essas vidas têm alcançado diante de Deus. Quem, Quem luta, meu amado, na causa do Senhor, vai alcançar vitória, em nome de Jesus, vai alcançar vitória, Deus vai te dar vitória, eu profetizo isso em nome do Senhor Jesus, para a tua vida, meu irmão, para a vida da igreja, para a tua casa, para o teu ministério, para a tua célula, para o teu empreendimento, para o teu trabalho, eu profetizo nessa noite, vitória, em nome do Senhor Jesus, aleluia, atrás da labuta, do trabalho, meus amados, sempre tem a recompensa de Deus. Às vezes não é a que nós esperamos, mas a recompensa que Deus quer dar é muito maior e melhor do que a que nós esperamos, em nome de Jesus. E labutar e se esforçar é nunca baixar a guarda. É nunca. É mesmo dormir, dormir com a espada. Mesmo dormindo, dormir com a espada, vigilante, como o pessoal lá de Esdras, de Neemias, construindo o muro, eles ficavam lá construindo, com a mão construía e com a outra segurava a espada. É assim, esta labuta, é este esforço que Deus quer na vida da igreja. Sexto, colocando sempre a tua esperança, versículo 10 ainda fala, na tua esperança, tua confiança, em o que nós esperamos, o bom ministro de Cristo, ele coloca a sua esperança constantemente em Deus. Hoje vivemos um mundo com pouca esperança, as pessoas não esperam mais muita coisa, querem se divertir, querem ter algum prazer, pergunta para os jovens, qual é o teu plano, qual é o teu sonho, qual é o teu projeto, ninguém tem projeto, praticamente na escola do meu filho, aqui, terminando o segundo grau, ele é o único que tem um projeto de vida, com início, meio e sabe para onde está indo. A maioria dos jovens não tem um pai que oriente, não tem nada que lhes dê uma verdadeira esperança, por isso a droga entra no mundo, ausência de esperança. Mas a igreja, meus amados, é um lugar de esperança, e esperança na coisa certa, confiança na coisa certa, nossa confiança, nossa esperança está no Senhor. Isso fala de uma total dependência de Deus. O bom ministro de Cristo é alguém, Dani, que depende do Senhor para tudo. Nós dependemos de Deus, amados, para tudo. Os crentes dependem do Senhor para tudo. Coloque nele a tua esperança. Você está dependendo de outras coisas. Deus me fala de algumas pessoas que estão colocando a sua esperança em outras coisas, buscando força contínua em Deus. Isso é colocar a esperança no Deus vivo, é buscar uma força contínua no Senhor. O Senhor é a minha força, com Ele eu continuo. Esperança é o que nos dá a perspectiva do próximo instante, da próxima estação, do próximo passo da nossa vida. Esperança é o que nos anima, nos dá alento para dizer, eu vou continuar, apesar de tudo isso aqui, a esperança está no Senhor, a força vem do Senhor inteiramente. Bom ministro de Cristo tem esperança no Deus vivo. Glória a Deus. 7. Paulo diz para Timóteo, ordena essas coisas. Eu sempre entendi isso aqui. Vai lá, né, Timóteo, e dá ordem. E dá esse carteiraço apostólico e ordena o pessoal para agir dessa forma. Mas o meu querido Moisés, meu pastor, disse, não é ordenar, é pôr em ordem. Algumas dessas coisas na vida da igreja estão desordenadas, não estão na ordem correta. Deus quer que seja ordenada. Sim, nós temos que dar ordens e direcionar a nossa casa, os nossos filhos, nossos discípulos, não. Mas Deus quer que nós sejamos sempre aqueles que colocam em ordem, que ordenam no sentido de colocar em ordem. Versículo 11, ordena e ensina essas coisas, aleluia. Ordenar e ensinar é pôr em ordem e trazer o ensino dessas coisas para a vida da igreja. Por isso que eu estou fazendo isso aqui hoje, cumprindo esta palavra, porque algumas dessas coisas talvez não estejam em ordem na sua vida e até na vida da igreja. Deus quer que estejam inteiramente em ordem, começando por mim mesmo. Versículo 12, torna-te padrão dos fiéis. O bom ministro de Cristo Jesus Ele não apenas tem o compromisso de ordenar o que está ao seu derredor, mas Ele o faz pelo exemplo. Vocês são o exemplo, meus amados. Cada um de vocês, ministros do Senhor, pastores do Senhor, nós somos o exemplo. Você que já é diácono na vida da igreja, você que já participa da obra do Senhor, já está engajado, já está cooperando, saiba, Deus quer que você seja um exemplo. Como você falava hoje que o motorista de táxi, né, foi te reconhecendo, ó, você é pastor? É, pois é, tem que ser exemplo. Às vezes o mundo fica esperando disso de nós, quando descobre quem a gente é, primeira coisa que eles querem saber é se nós somos exemplo. O mundo está olhando para a igreja, porque Deus nos constitui nesse mundo padrão. Padrão. Padrão é aquilo que afere. E aqui fala algumas coisas que nós devemos ser exemplo e padrão dos fiéis. Primeiro, na palavra. Aqui, ó, no que você fala, no que você promete. O que você promete tem que cumprir. Nós temos que aprender a ser verdadeiros em tudo. Ser totalmente verdadeiros. A cumprir o que falamos uns para os outros, começando na vida da igreja e neste mundo, meus amados, os escândalos têm acontecido por falta de palavra a partir da igreja, de ministros, de pastores, de homens que não têm cumprido com a sua palavra. Paulo diz, olha Timóteo, seja padrão na palavra. Por isso Jesus disse, seja a tua palavra, sim, sim, não, não. Isso em casa tem muito valor. Porque a gente cria os filhos, como que a gente quer que os filhos sejam? Verdadeiros, é ou não é? Verdadeiros, até a Aurorinha, com todas as deficiências que ela tem, ela aprendeu a ser verdadeira. Até quando ela apronta, como hoje, ela ligou para a mãe para se confessar, porque tinha tomado, a mãe deu 6 Ritalinas para ela tomar, de 2 em 2, ou de 6 em 6 horas, ela pegou, tomou as 6 de uma vez. Já adiantou o serviço, só que no coraçãozinho ela ficou preocupada e primeiro ligou para mim. Eu acordei, eu estava acordando ali, né, acordei com o telefone, ela, oi papai. Ela não teve coragem de me confessar. Daí ligou para a mamãe e para a mãe ela se entregou. Daí a mãe me ligou, confessando para ser verdadeira. Eu lembro quando eu andava na estrada com o André, ele era pequenininho, a gente jogava jogo do pauzinho. Não sei se conhece aqui o jogo, é 3 para cada um, e a gente vai dizendo um número. Quem disser o número certo dos pauzinhos que tem na mão, daí nós inventamos, o André e eu, o pauzinho, sem pauzinho, que só dizia o número, só punha um pauzinho na mente e um jogava contra o outro e a gente chamava o pauzinho da verdade. E ele aprendeu a ser verdadeiro, jogando o pauzinho da verdade com o número verdadeiro na mente. E ele perdia várias vezes. Ele dizia, pai, quase eu caí em tentação. Eu vi que tu ia ganhar, quase eu caí em tentação. E eu louvo ao Senhor pela verdade na vida dos filhos. Pela verdade na nossa vida, no meu relacionamento com a Rosana. Termos um relacionamento sempre verdadeiro. Sempre honrando, dizer que vai e vai, prometer e cumprir. Isso é a palavra que traz padrão na vida da igreja. Os ministérios, irmãos, eles são construídos com gente assim, gente fiel, gente que tem palavra. Não tem coisa pior você ter gente na igreja que diz, pastor, eu vou estar lá, eu vou ajudar, eu vou jejuar com você todo dia. E daí no primeiro dia aparece 2 vezes, 2 pessoas, depois nos segundo dia já aparece só uma, no terceiro dia já não vem ninguém mais. Só prometa, preste atenção igreja, o que você vai cumprir. Só assine o que você vai pagar. Isso é ser padrão na palavra. Assinatura é palavra, irmãos. Só diga o que você vai fazer. Em nome de Jesus. Esse é um desafio constante da vida de um discípulo. No procedimento, isso é nossas ações práticas, em tudo, Procedimento é a maneira de proceder, de agir, de abraçar, de se vestir e tudo. Procedimento é a maneira do proceder, do caminhar. Que Deus também quer que nós sejamos padrões como bons ministros de Cristo. O bom ministro de Cristo não pode ter mancha no procedimento. Já pensou eu andar pelo mundo afora com alguma mácula? Alguém dizer, em tal lugar, o Asaf não procedeu muito bem, e ficar essa sombra sobre vida, sobre ministério, né? O procedimento é o seu rastro, meu amado. A maneira de proceder é que gera as marcas da sua vida, para que outros possam ou não seguir. Também no amor, acima de tudo, Colossenses 3,14, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Já falamos bastante sobre o amor de manhã e agora, mas também na fé e também na pureza. Padrões dos fiéis na pureza. Eu gosto que Paulo, com muita graça do Senhor, colocou a pureza. Eu imagino naquela época, o que era a impureza naquela época, perto do que é hoje. Quais eram as tentações dos jovens, dos adolescentes, das meninas nas escolas? Nem menina nem ia na escola naquela época, e raramente os meninos iam, mas as tentações dos meninos no exército, na guerra, sempre teve tentação, mas a força da impureza hoje sobre a sociedade, meus amados, ela é maligna, uma força destruidora que a igreja tem que constantemente voltar para esse texto. E diz, Deus quer que eu seja puro. Deus quer que eu seja puro moralmente, mentalmente. Deus quer que eu seja puro no meu falar, nas minhas palavras, nas piadas que eu falo, em tudo que eu realizo. Tem muita gente que tem a impureza como uma força, como uma maneira de ser na sua vida, que vem através de um mundo absolutamente sexualizado, sensualizado. A sensualidade varre a nossa geração. Vai para roubar, matar e destruir, sabe o quê? A pureza. Hoje um menino puro na escola é ridicularizado. Uma menina que não fica é ridicularizada. Um dia, depois de um encontro que teve em Porto Alegre, o André passou a usar uma pulseirinha branca escrita em preto: eu escolhi esperar. E ele fala para todo mundo na escola o que aquilo quer dizer para a sua vida. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ninguém mais zoa com ele, ninguém caçoa, ninguém. No início foi um monte de piada, torpe, mas ele se posicionou diante de Deus em favor da pureza. Nós temos que criar os nossos filhos na pureza, meus irmãos. Voltar à pureza. A igreja tem que resgatar de volta a pureza no coração dos filhos e filhas. Porque senão eles serão tragados por toda a imundícia desse mundo. E tem que começar em nós, os pastores e os líderes. Se os nossos olhos forem bons, meus amados, irmãos, pastores, você homem, você pai, você mãe, tenha olhos puros diante do Senhor. Nunca traga a malícia para a análise da sua casa. Nunca traga, não, deixa a malícia de fora. E viva a pureza diante do Senhor. Isso traz o padrão de Deus para a nossa vida e para a nossa casa. Glória a Deus. Versículo 13 diz: aplica-te. Em três coisas aqui preciosas na leitura, na exortação e no ensino. Aplica-te quer dizer esforçar-se ao máximo. Aqui Paulo começa a falar de uma prosperidade pessoal na vida do seu discípulo. Leitura. Cada vez mais se lê menos a palavra. Nunca se teve tanto a palavra em tanta coisa. A gente tem no iPad, tem no iPod, tem no iPhone, tem no celular, tem a Bíblia de tudo quanto é jeito, tem no computador, falada em CD. Já vai, meu anjo, passo contigo. Daqui dá um abraço. Paz, Senhor. Penso, que alegria. Glória a Deus. Assim é a família, né, irmãos? Tem que dar um beijo, uma amiga querida. Teve que sair antes do abraço. Isso, temos que olhar, orar no fim pela mãe dela, ela está indo para o hospital. Cuidar da sua mãe, em nome de Jesus. Aplica-te, esforça-se ao máximo na leitura, no aprendizado das Escrituras do Senhor. Aqui fala claramente essa leitura, porque antes não tinha os livros, tanta coisa como nós temos hoje. A leitura era direcionada, tinha disponível para a igreja um pergaminho. Timóteo talvez tivesse essa cartinha e uma copiazinha de uma outra ou de alguma coisa que, né, que ele pudesse achar para ler, mas Paulo sabia que isso era importante para o desenvolvimento pessoal do seu discípulo. E tem muito discípulo preguiçoso que não lê. Começou a bronca. Graças a Deus que esse meu discípulo aqui lê bastante. Até foi inspiração para a minha vida, né? Não sei se o meu Edezinho lá na Bahia lê, né? Hein, Edezinho? Tu lê bastante, né, Edezinho? Aleluia! Glória a Deus! Mas eu louvo ao Senhor porque eu também aprendi com os meus pais espirituais. O primeiro presente que eu recebi como crente foi um livro, e que me foi cobrado. E eu ganhei também a Bíblia, o livro O Contrabandista de Deus, e o livro Louvor que Liberta. Quando eu completei 16 anos de idade, meu primeiro aniversário como crente, era 2 meses convertido, e os pastores disseram, lê e depois nós vamos conversar sobre esses 2 livros. Foram 2 livros que direcionaram a minha vida e ministério. O Contrabandista de Deus, que era um homem que ia pelas nações afora, levando a palavra de Deus, e o outro, Louvor e Adoração. Os 2 livros proféticos da minha vida. Mas, glória ao Senhor Jesus, e também eu li a palavra de Deus no primeiro ano de convertido. Porque recebi do Senhor essa direção para ler, para aprender, para depois de ler e aprender, você aplica-se também na exortação. Exortação, irmãos, não é apenas você dar bordoada em irmão, em discípulo. Exortar não é só você pegar o Naum e amassar o Naum. Não, exortar é você... Oh, Naum, tu já está bem amassadinho, não. É você animar. É você incentivar, é você ser um instrumento de ânimo, né? Para o Naum, para a vida dele. Isso é a verdadeira exortação, é você animar os irmãos. Amém, não. A palavra ex vem de subir, exaltar, exortar. Glória ao Senhor Jesus. E também você vai ensinar. Você aprende para animar seus irmãos, para incentivar, até para corrigir, e depois você ensina. Aplica-te. E seguindo para o final, meus amados, no versículo 14 ele diz, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Leve o seu dom a sério. Leve os dons que Deus te deu. Leve o teu chamado a sério. Leve. Tem muita gente negligenciando o seu chamado, colocando muita coisa na frente. E aquele chamado, o chamado que um dia tu fizeste a mim, e ao qual sem hesitar eu disse sim, ressoou em meus ouvidos como na primeira vez. E a ti, Jesus, eu novamente digo sim. Eis-me aqui, Senhor. Eu livre estou ao teu dispor. Não negligencie o teu chamado. Às vezes o chamado vem quando nós somos muito pequenos, muito novos, meus amados. Você teve um chamado do Senhor para servir ao Senhor, para te aplicar no reino de Deus. Não te faças negligente com o teu dom. Não menospreze o teu chamado. Eu entendo dessa forma. Valorize a tua separação pela imposição de mãos. Você que já foi empossado, pastor, presbítero, que você teve uma ordenação com imposição de mão sobre a sua vida, valorize isso na sua vida e no seu ministério, meu irmão. Isso não é banalidade. Você foi ordenado diácono na vida da igreja, isto é coisa séria diante de Deus. No mundo espiritual, isso está escrito no mundo espiritual. Você que foi ungido, eu lembro quando eu fui ungido, separado para o ministério que eu exerço no mundo hoje, eu fui separado pelos meus pastores, ali veio o óleo santo de Deus sobre a minha vida, por isso eu estou aqui, depois de tantos anos. Isso aconteceu em 1987, na igreja em Porto Alegre, quando eu saí da televisão, onde eu trabalhava, e me dediquei inteiramente ao ministério. Os pastores um dia disseram: mas você tem que ser ungido para esse ministério que Deus te deu. Não fui ungido para pastor, não fui ungido para apóstolo, não fui ungido para diácono, nada desses títulos conhecidos. Eu fui ungido para ser o Asaf que eu sou no reino de Deus, mas com imposição de mãos do presbitério da igreja em Porto Alegre, eu fui enviado. Eles disseram: vai e ser uma bênção por este mundo afora. E eu não negligencio esse dom de jeito nenhum, irmãos. Eu estava lá 4 anos na faculdade, e todos os dias eu dizia isso: eu escolhi Jesus, eu estou aqui para crescer, não para ser roubado. Eu estou aqui nesse trabalho, em qualquer coisa que eu faça nesse mundo, posso até de vez em quando fazer umas tendinhas, uma produção aqui, um disco ali, ajudar uns irmãos aqui, acolá, mas nada disso, eu negligencio o dom que há em mim, eu não menosprezo, pelo contrário, eu valorizo esta separação. E outra, faça prosperar o dom que Deus tem te dado. O bom ministro de Cristo, ele prospera os dons de Deus, aquilo que Deus lhe dá. Por isso, no versículo 15, continua: ser diligente para que teu progresso seja manifesto. Ser diligente quer dizer cuidadoso, ao extremo. Diligência é onde nós aplicamos cuidado, é onde nós aplicamos concentração, prosperidade, análise de como melhorar, de como prosperar, de como crescer, de como escrever, de como compor, produzir. Isto é diligência em tudo que Deus nos deu para fazer por este mundo afora. Para a igreja aqui, nós precisamos de gente diligente, meus amados, que prosperam, que crescem, que vão se desenvolver diante de Deus em todo o ministério que Deus tem dado para esta igreja, feito com diligência. Primeiro, diligência revela maturidade, revela seriedade, revela compromisso. Pessoas diligentes são pessoas que se tornam maduras diante do Senhor, comprometidas, sérias com as coisas de Deus. Denota objetividade, focalização, reverência para com Deus. Ser diligente passa com remir o tempo, utilizar bem o nosso tempo, porque toda hora é sempre tempo de crescer e prosperar. Amém, amados? Amém. Crescer e prosperar. Cresça, meu amado. Se desenvolva para o reino de Deus. Deus precisa de gente que cresce, que se desenvolve, que estuda, que aprende a palavra, que aprende. Aleluia, neste mundo afora, os missionários que Deus precisa é gente que fala inglês, que canta em inglês, que conhece outras línguas. Que coisa linda encontrar aquele casal lá no interior da Jordânia, homem e mulher de Deus, estão lá dando aula de futebol, mas formados, bem preparados, falam inglês, falam árabes, brasileiros preparados, diligentes. E estão lá frutificando para o reino de Deus. Tem cuidado de ti mesmo. Cuide do teu corpo, da tua saúde. Parabéns, Edésio. Parabéns, Sóstenes. Parabéns, Ener, que está emagrecendo também. E todos os que cuidam de si mesmos. Porque nós somos templos do Espírito Santo. E também cuidar da nossa alma, do que a gente põe para dentro, do que a gente vê, do que a gente assiste, do que nós estamos nos entretendo, do que nos cativa, do que nos atrai, do que nos absorve. Cuidado de ti mesmo, igreja. Ajude a cuidar dos seus filhos. E no final, no versículo 16, termina. E eu termino esta palavra: persevera. Amém? Dá um abraço no seu irmão e diz: persevera, meu irmão. Persevera, Lérida. Persevera, igreja em Belo Horizonte. Persevera, igreja em Contagem. Persevera, você que está nos assistindo. Glória a Deus.